de patrão é surpreendente. Quer usufruir, use o poder da mente. Descontroladamente, vida infame. Esses caras tiram onda, nós tiramos de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. E nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. E nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Som do baile estralando, aquecimento. Elas me dão bola, sem impedimento. Porque a regra é clara, os limites não. Se a grana não acaba, tem continuação. Prazer imediato é o objetivo. E quanto mais melhor, saldo positivo. Ninguém pede arrego, no bonde é só quem é. Se o cordão vale um carro, escolhe quem quiser. Mas todas elas frequentam academia. Uma pra cada dia, se tem festa melhor ainda. É cinco mulher pra cada dois homens. Esses caras tiram a dança, chamo de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. E nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. E nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Abracadabra, magia negra. Garrafa esvazia, aparece outra cheia. Bonde sem ressaca, sempre na ativa. Toda quarta-feira, parece a de cinzas. A vida é louca, e a terapia. Princesa no colo, beira de piscina. Tudo do melhor, por isso que elas vêm. Pra garupar da moto, do jet ski também. Fica à vontade, faz nossas vontades. Mas a minha vontade é censurada pra menor de idade. Tanto prazer que as minas chegam. Esses caras tiram onda, nós tiramos de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. E nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. E nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Tira onda é pouco, a gente faz assim. Nós tiramos de tsunami. Com plaquê no bolso, a festa não tem fim. E nós tiramos de tsunami. Eu sou um bode, mas eu não sou expiatório. Porque eu sou um bode que canta.